Olá a todos, meu nome é Thiago Rosa, eu sou redator do blog Velocidade.org e do NASCARBrasil.net e estou aqui para falar de um novo blog, que vocês já sabem qual é, se chegaram até aqui, o alendascorridas.com. O que será o alendascorridas.com? Será um blog onde a gente vai falar um pouco a mais do automobilismo, não só o que acontece nas pistas, vamos dar comentários a respeito de notícias envolvendo políticas, vamos tentar fazer alguns contatos com pessoas ligadas ao automobilismo para falar um pouco além daquilo que acontece dentro do asfalto de várias pistas que temos aqui no Brasil e por que não no mundo. A intenção é fazer com que esse podcast esclareça um pouco dúvidas a respeito do automobilismo, seja ela regra, seja ela a respeito de notícias que estão rolando de bastidor, tudo aquilo que os outros canais às vezes deixam sem explicar. Vamos tentar fazer isso aqui. Então eu peço a colaboração de todos, que mandem seu feedback, façam contato com o pessoal do blog. Por enquanto só tem eu escrevendo, mas quem sabe no futuro mais pessoas possam ajudar. Só para falar, para vocês entrarem em contato, vocês podem usar o www.facebook.com/alendascorridas, que é a nossa página oficial no Facebook. Temos uma comunidade no Orkut, que o link estará aqui embaixo no post. Temos também o nosso canal via Twitter e, é claro, o nosso feed. Assinem o feed para poder receber as atualizações do blog, para poder ouvir o nosso podcast, que, repito, vai trazer muita gente no futuro. Espero que vocês gostem e espero que tenhamos oportunidades no futuro poder fazer esse podcast mais vezes com mais pessoas participando, hein? Abraço, galera! Até mais!